Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Muitíssimo obrigado pela audiência ao nosso humilde programa, mas que está sempre aqui valentemente levando, caros ouvintes, nas noites aqui da programação da Esotérica FM, os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, sempre com o patrocínio dos nossos queridos associados da Lever, a loja esotérica virtual, a quem nós agradecemos muitíssimo aí o grande apoio que está sendo manifestado através das renovações de assinaturas para este segundo semestre do ano de 2011. Muitíssimo obrigado, ouvintes, pelo apoio. E o nosso programa, ouvintes, está levando para vocês, nessa fase aqui da nossa programação, temas que foram sugeridos pela nossa audiência. Como é o tema de hoje, que foi sugerido pelo nosso ouvinte Fernando Salgado, que se comunicou conosco através aí da opção Fale Conosco no painel aí no menu da rádio e também da loja esotérica virtual. Se você quiser enviar uma pergunta ou sugerir um tema para nós, use também aí, ouvinte, a nossa sessão Fale Conosco dos nossos menus, nas nossas páginas. O Fernando Salgado mandou aqui. No programa do dia 6 de julho, você falou sobre os raios. Será que daria para explicar o que são os raios e sobre quem os comanda? Este, caros ouvintes, entre outras indagações mais específicas que o nosso ouvinte Fernando Salgado mandou sobre esse tema dos raios, dos sete raios divinos, é que nós vamos trabalhar esta noite aí, matando a curiosidade do Fernando e trazendo, caros ouvintes, um tema realmente muito interessante. Algo que tem aspectos muito profundos, mas que também tem aspectos práticos, ouvintes, para a nossa vida. Pois os sete raios, ouvintes, eles são energias que estão afetando todos nós, porque todos nós, seres humanos, somos aqui a expressão de uma chispa divina, ouvintes, que foi emanada do coração da divindade e está habitando aqui o nosso corpo material. E estamos todos, ouvintes, numa peregrinação obrigatória, como afirma a maravilhosa doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, que traz nestes seis volumes de A Doutrina Secreta muito do pensamento dos mestres da Grande Fraternidade Branca. E esse tema, ouvintes, dos sete raios divinos, eles realmente foram introduzidos no estudo do esoterismo modernamente pelos mestres da Fraternidade Branca. Apesar de os conhecimentos que nós temos atualmente sobre os sete raios virem de fontes de discípulos dos mestres de sabedoria, esse conhecimento, ouvintes, ele não é realmente novo, não é novidade. Ele está presente na humanidade, dentro dos estudos espiritualistas, das religiões, há mais de 2.500 anos, provavelmente desde povos antigos, das religiões de mistérios, se falava, ouvintes, sobre sete emanações divinas, sobre sete grandes arcanjos que presidem a criação. E a Cabala, caros ouvintes, que é o lado esotérico do judaísmo, também menciona, de certa forma, este conhecimento. Então, nós não estamos aqui falando realmente de algo que teria sido aí inventado recentemente. Muito pelo contrário, Esse é um conhecimento antigo, mas a fonte, caros ouvintes, desse conhecimento, nós temos que, como nós dissemos ontem aqui no programa sobre a noite escura da alma, se nós formos realmente radicais, ouvintes, se nós formos na fonte desse conhecimento, nós deveremos saber que todas essas energias, ouvintes, provêm, obviamente, de Deus, são energias divinas. E quando nós, ocultistas, esoteristas, falamos da divindade, nós falamos, ouvintes, do Deus Criador que habita, que energiza e que emana a vida e a energia no nosso sistema solar. Então é do sol oculto, ouvintes, da realidade espiritual que está por trás de todas as coisas, que também vem essa energia dos sete raios. E então nós temos que imaginar exatamente essa energia como a própria luz, caros ouvintes, branca, que quando difratada se quebra em sete grandes raios. E há por trás dessa manifestação sétupla um grande conhecimento que é abordado pelas ciências ocultas, como por exemplo a numerologia, quando se sabe que o sete, caros ouvintes, que tem a ver com essas sete forças, que são os sete raios, é justamente formado pela junção do 4 e do 3, sendo que o 3 vem primeiro. A sequência da manifestação é exatamente esta: 1, 2 e 3 e 4. Então, o 3 e o 4 vêm somados, dão o 7, que é o número realmente da manifestação, o número dos ciclos e uma série interminável, ouvintes, de processos da nossa vida. Os processos espirituais, materiais, acontecem sobre a égide do número 7. E recomendamos a vocês que acessam contumazmente a loja esotérica virtual, que acessem a palestra do nosso querido irmão Carlos Conte, que fala exatamente sobre o simbolismo do número 7. Aliás, é uma palestra em vídeo muito bem produzida que está à disposição lá na seção de áudio de conferências da Levir. Não percam, caros ouvintes. Mas, como nós estamos indicando para vocês, ouvintes, a origem de todo esse processo é uma origem divina. Então, caros ouvintes, do sol que vem essa força sétupla. Então nós não podemos jamais, ouvintes, deixar de olvidar exatamente esta origem divina. E eu estou aqui procurando para mostrar para vocês exatamente a imagem que foi trazida pelo grande teósofo Geoffrey Hodgson, que representou, por assim dizer, algo que os antigos, ouvintes, já sabiam há muito tempo, de que o sol, ouvintes, ele é a fonte não só da vida física, mas é a fonte, ouvintes, de toda a manifestação energética do nosso sistema. Então, os antigos, nós estamos vendo aí uma imagem do Egito, exatamente quando se apresentava o grande faraó, que foi Akhenaton, e a sua esposa Nefertiti, com a sua indefectível beleza. Então eles foram representados como adorando o disco solar, caros ouvintes, que obviamente tem a ver não com o sol físico exclusivamente, ouvintes, mas sim com o sol espiritual, Vince. É por trás do sol físico que está realmente a fonte de tudo. Está o sol central, aquele, caros ouvintes, que realmente energiza todas as coisas no nosso sistema. E o sol, caros ouvintes, é exatamente fonte de todo esse, não só de um culto, caros ouvintes, mas também e principalmente de um conhecimento esotérico. Porque realmente, quando nós falamos, né, de energias, que o ser humano nada mais é do que um registrador de energias, ouvintes. Nós achamos que criamos alguma coisa no mundo, quando na verdade nós somos apenas registradores das forças que estão no universo. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós imaginamos que nós, ouvintes, somos fonte de alguma coisa. Nós somos apenas registradores das energias cósmicas. Então, esse grande místico, caros ouvintes, e ocultista, que foi Geoffrey Hodgson, e foi aquele que trouxe a visão, caros ouvintes, mais clara sobre esse tema. Geoffrey Hodgson, que foi um teósofo inglês, que durante muitos e muitos anos, décadas e décadas, foi um grande clarividente, grande orador, caros ouvintes, proferiu palestras no mundo todo. Deveria ter vindo inclusive ao Brasil, coisa que ele não fez, mas esteve praticamente no mundo todo, só não esteve aqui no Brasil. Mas a sua clarividência, ouvintes, foi inegável, e ele justamente registrou, ouvintes, a imagem que sumariza aqui o conhecimento que nós estamos tentando passar para vocês sobre os sete raios. Pois quando ele, juntamente com um artista, ele cunhou, ouvintes, essa imagem que nós estamos mostrando aqui pela Ustream, você que está nos ouvindo apenas aí pela rádio, ao vivo no dia de hoje, cliquem aí, ouvintes, na janela da Ustream, que vocês vão ver aqui aquilo que eu vou tentar descrever, mas que obviamente é praticamente impossível nós falarmos com as palavras, ouvintes, descrever isso que nós estamos mostrando. Pois é a visão, caros ouvintes, dos sete grandes senhores, dos sete grandes raios, os senhores espirituais dos sete planetas sagrados, as sete presenças, caros ouvintes, perante o trono de Deus, que é o Sol. Geoffrey Hodgson justamente descreveu para uma artista, para que ela realmente pintasse na forma de um quadro esta magnífica realidade, caros ouvintes, pois o Sol está no centro e em volta da grande coroa solar, que é infinitamente maior do que o nosso planeta, milhões e milhões de vezes maior que o nosso planeta, ao redor daquele brilho que os nossos olhos físicos não jamais conseguem observar diretamente, aos olhos daqueles que são clarividentes, sete grandes outros glóbulos energéticos estão ao redor do Sol. Ali estão, ouvintes, os sete espíritos planetários, os sete logos planetários, chamados das mais diversas formas, ouvintes. São chamados de grandes arcanjos, chamados de, nas culturas antigas, como os sete Amashpens, né? São as sete luzes, ouvintes, da menorá judaica, aquele candelabro que leva sete velas. Em qualquer igreja católica que vocês entrarem, ouvintes, quando vocês visualizarem o altar daquela igreja, vocês verão ali 6 grandes velas e uma cruz central que representam exatamente essa mesma realidade, ouvintes. As 7 grandes forças que estão presentes no nosso sistema solar. E um desses espíritos planetários, ouvintes, ele preside a energia da nossa Terra. É o espírito da nossa Terra, aquilo que os orientais, né, chamam de Gaia, né? Ou que os gregos pelo menos chamavam de Gaia, né? O espírito da Terra, caros ouvintes, assim como o homem tem um espírito sobre o seu corpo, também o nosso planeta tem um espírito. E ele, caros ouvintes, não precisa necessariamente ficar exatamente sobre o planeta físico. Ele está ao redor do Sol e de lá, ouvintes, ele emana as suas energias e consegue, ouvintes, então, animar fisicamente o nosso planeta. E quando, caros ouvintes, as nossas chispas divinas foram emanadas do seio do Sol há muitos e muitos milhões de anos atrás, ouvintes, a nossa peregrinação não começou hoje, caros ouvintes, não começou alguns anos atrás, algumas décadas atrás, quando nós nascemos. A nossa verdadeira peregrinação teve início quando as nossas chispas divinas, ouvintes, foram emanadas do seio da grande divindade solar. Do coração de Ra, todas as chispas foram emanadas sem que ele tivesse uma esposa, né? Como descreve a mitologia egípcia. Então, bilhões e bilhões de chispas divinas, ouvintes, nasceram do coração do Sol e, em seguida, caros ouvintes, cada uma dessas chispas divinas foi matizada por um dos 7 grandes espíritos solares. Aí é que está, ouvintes, a grande explicação do porquê os seres humanos se dividirem exatamente nos 7 grandes raios. Porque são as mônadas, caros ouvintes, as chispas divinas é que foram matizadas, foram coloridas, por assim dizer, pelas forças estelares dos 7 raios. E juntamente com as emanações dos elementos, caros ouvintes, dos elementos que se manifestam, que são as 3 forças, né? Da energia, caros ouvintes, do movimento e da inércia, multiplicado, ouvintes, pelas qualidades, gerando assim 12 modalidades de manifestação, juntamente com os 7 raios, ouvintes, é que respondem pelos sistemas divinatórios, os sistemas místicos, ocultistas, como a numerologia, como a astrologia, caros ouvintes, a cabala, a teosofia mais profunda. E esse conhecimento dos 7 raios é realmente muitíssimo interessante. Mas então, ouvintes, cada um de nós tem dentro de si esta chispa divina que foi emanada do seio do grande sol central espiritual, e cada uma das nossas chispas, ouvintes, está justamente peregrinando pela Terra. Peregrinando porque, se nós continuássemos lá, caros ouvintes, naquela efusão, naquela glória da luz resplandecente, nós nada seríamos. Como bem graficamente descreveu uma escritora esoterista, o que representa, ouvintes, uma vela, uma lâmpada ou uma lanterna acesa diante do brilho do sol. Não representa absolutamente nada, ouvintes. Então nós temos que peregrinar pela escuridão. Então o nosso mergulho na matéria, no mundo da separatividade, no mundo da experiência, começou, ouvintes, quando nós percebemos exatamente essa situação. Porque o que se espera, caros ouvintes, das nossas chispas divinas é que lá na frente, caros ouvintes, daqui a muitos e muitos bilhões de anos, realmente tempos incontáveis que nós realmente não podemos sequer imaginar, é que cada uma, caros ouvintes, das chispas divinas que se transformaram em homens, que nós venhamos a assumir um papel cósmico, assumir uma posição no universo, e que salvem-se se nós nos expandirmos como se espera, obviamente, de cada ser humano, que a nossa espiritualidade cresça tanto, que a nossa sabedoria, que o nosso poder, que o nosso conhecimento tanto se expanda, que um dia, ouvintes, cada uma das chispas divinas que estão aqui habitando corpos humanos venha a se transformar num corpo celeste como estes que nos encantam, ouvintes, a cada noite, como essas noites claras de inverno que nós estamos tendo no Brasil nesses dias. Nos encanta, obviamente, ouvintes, estas estrelas que nós sabemos que estão lá longe, mas que intuitivamente, ouvintes, nós sabemos que aquelas estrelas são vidas, são espíritos cósmicos, e dentro daquele sistema, daquelas estrelas, habitam bilhões e bilhões de vidas. Assim como nós temos bilhões e bilhões de vidas aqui no nosso querido planeta Terra e em outras posições, ouvintes, do sistema solar. Não é só no planeta Terra, ouvintes, que existe a vida. Mas seria realmente um desperdício realmente muito grande se nós imaginássemos isso. Mas quem primeiro, ouvintes, mencionou exatamente esse conhecimento foi, modernamente, obviamente, foi Madame Blavatsky, na Doutrina Secreta, que ela comentou que os seres humanos são matizados por estas energias cétuplas. E anos depois, ouvintes, um outro grande teósofo, que foi Ernest Woods, que conheceu Blavatsky em Londres, e depois, segundo os seus diários, dias depois ele começou a sonhar que estava indo para a sede da Sociedade Teosófica na Índia, e o que ele acabou realmente fazendo. Ernest Woods foi, né, no final do século XIX para a Índia, veio a se tornar um grande colaborador da Sociedade Teosófica. E ele teve, caros ouvintes, esta oportunidade realmente que muitos teósofos tiveram de entrar em contato com mestres e com altos discípulos do esoterismo. E ele entrou exatamente em contato com o mestres da Fraternidade Branca e conhecimentos, ouvintes, que foram passados a ele sobre a natureza dos sete raios, principalmente passados a ele pelo mestre Hilarion e pelo mestre Djaval Kuh, que depois viria a instruir também Alice Bailey. Então Ernest Woods compilou o livro chamado Os Sete Raios. E aí, ouvintes, a partir daí, uma série de literaturas começaram a aparecer sobre esse tema. Inclusive, Ernest Woods, ele apresentou, né, o manuscrito desse livro, Os Sete Raios, para outro grande teósofo, que foi Charles Webster Leadbeater, que fez uma análise desse material, conferiu exatamente a fonte daqueles conhecimentos, e Charles Leadbeater então comprovou a veracidade não só da fonte desses conhecimentos, porque o conhecimento sobre os detalhes dos sete raios foram sendo liberados aos poucos, até então que esse livro, Os Sete Raios, fosse publicado. Daí em diante, ouvintes, esse conhecimento se transformou praticamente em público e hoje é uma das ideias mais comentadas, mais disseminadas dentro do esoterismo. E no nosso segundo bloco do programa de hoje, que está respondendo aqui a indagação do nosso ouvinte Fernando Salgado, nós vamos falar mais sobre os sete raios em si. Mas respondendo muito especificamente ao nosso ouvinte Fernando, quem comanda, caros ouvintes e Fernando, os sete raios são os sete grandes arcanjos, os sete grandes espíritos perante o trono de Deus, que é fisicamente esta magnífica estrela que está a apenas 8 minutos e 30 segundos na velocidade da luz, caros ouvintes, de nós, está colado em nós, mas Deus, ouvintes, o Logos Solar é a cabeça da grande hierarquia, que nós também fazemos parte, ouvintes, e abaixo dele existem milhões, bilhões e bilhões, ouvintes, de seres materiais espirituais, que são verdadeiramente aquele reino de Deus, ouvintes, real, que cada um de nós, ouvintes, faz parte. E abaixo de Deus, obviamente, existem as três energias da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e depois da Trindade, ouvintes, as forças mais poderosas do sistema solar são os sete grandes arcanjos, as sete grandes presenças, que cada uma delas matizou, coloriu, ouvintes, a nossa chispa divina quando nós fomos emanados. Mas, ouvintes, nós vamos continuar falando desse tema no nosso segundo bloco do programa de hoje. Não desconectem aí de nós, ouvintes, já já nós retornaremos. Fiquem com o tradicional convite da Lever. Para você, ouvinte, que aprecia o nosso trabalho, venha nos apoiar, ouvintes. Retorne um pouco da energia que vocês recebem aqui de nós. Faça a roda girar, ouvintes, retornando aí um pouco da energia que vem do alto, que vem aqui embaixo, que nós transmitimos. Vai até vocês, ouvintes, e com seu patrocínio ela retorna e o círculo fica perfeito, ouvintes. Vamos ao intervalinho, ouvintes. Voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre com o patrocínio, com a audiência dos associados simpatizantes aí, nossos queridos ouvintes da Rádio Esotérica FM e os associados da Lever, que estão sempre nos apoiando, nos ouvindo, nos vendo através da Rádio Esotérica FM e com imagens aqui pela Ustream. Estamos transmitindo ao vivo aqui do nosso estúdio, ouvintes. Cliquem aí na janela da Ustream aí abaixo aí do playlist, aqui na página da rádio, vocês vão nos acompanhar também em vídeo. Estamos levando para vocês o tema que foi sugerido aqui pelo nosso ouvinte Fernando Salgado, que perguntou, que indagou aqui sobre os sete raios. E então, ouvintes, nós estamos transmitindo para vocês aqui as informações que foram trazidas por Ernest Wood, com informações trazidas dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que de certa forma, caros ouvintes, revelaram esse conhecimento para o mundo por meio de Ernest Wood, por meio de Charles Leadbeater, por meio de Helena Blavatsky e também de Geoffrey Hodgson, esses grandes discípulos, ouvintes, que trouxeram esse conhecimento para o mundo. Geoffrey Hodgson também, ouvintes, escreveu um livro chamado Os Sete Temperamentos Humanos. Geoffrey Hodgson, que foi um grande discípulo do mestre Kutumi, depois foi discípulo também de mestres da fraternidade egípcia e tinha, caros ouvintes, um poder de síntese e recebeu o Dharma de escrever durante toda a sua vida. Além das palestras que ele dava, ele escreveu mais de 80 livros e um deles tratou exatamente sobre os sete raios divinos, que tem, ouvintes, obviamente, um retrospecto muito grande, pois se dentro de cada ser humano, ouvintes, há exatamente esse aspecto sétuplo, dentro da chispa divina que habita cada ser humano, então, ouvintes, isso traz consequências para a nossa vida diária, pois nós podemos ver exatamente que há sete maneiras, ouvintes, clássicas de se aproximar das coisas. Essas sete maneiras, que são sete comportamentos, que são sete temperamentos humanos, como bem disse Geoffrey Hodgson, eles são bem visíveis, ouvintes, bem notáveis na humanidade. E juntamente com o conhecimento dos 12 signos do zodíaco, com o conhecimento dos planetas, das casas, das diversas conjunções e aspectos energéticos que os planetas fazem no céu, dão, caros ouvintes, um conjunto de energias que praticamente, ouvintes, dirige os destinos da humanidade. Nós achamos que temos um grande livre arbítrio e realmente, ouvintes, se nós tivermos aí uns 5% de livre arbítrio, é muito, porque essas energias são tão fortes, ouvintes, elas são tão decisivas na formação do ser humano, no seu comportamento, nos acontecimentos mundiais, que praticamente nós somos apenas registradores dessas grandes forças. Pois, por exemplo, os sete grandes raios, ciclicamente, eles atuam no mundo, gerando eras que são influenciadas por esses sete grandes aspectos da divindade, que são energizados e vitalizados pelos sete grandes arcanjos. Então, a humanidade hoje em dia, ouvintes, ela está vivendo justamente a transição, a passagem do sexto raio para o sétimo raio. E nós vamos estudar aqui muito brevemente em seguida os sete raios e vocês vão entender exatamente o que isso significa. Porque o sexto raio, ouvintes, é o raio da devoção, é o raio da religião, é o raio do bom gosto, do refinamento. E isso, ouvintes, aconteceu também, a presença do sexto raio aconteceu concomitantemente com a grande era de peixes, caros ouvintes, que também está terminando. Então, a conjunção da era de peixes, que se transcorreu, ouvintes, por mais de 2.200 anos, e juntamente com o sexto grande raio, que começou, ouvintes, a declinar exatamente por volta do ano de 2400. Foi por volta do ano de 1400 da era atual que realmente terminou a influência do sexto raio E começou, ouvintes, a influência do sétimo raio. E isso, caros ouvintes, foi registrado muito claramente pelos artistas, pelos intelectuais, os escritores, pensadores no Ocidente, fazendo, caros ouvintes, acontecer uma revivescência, né, dentro do pensamento humano, aquilo que foi chamado de renascimento. Porque o paradeiro, realmente a inércia que estava naquela época era tão grande que alguma coisa mudou, caros ouvintes, e o que eu estou dizendo para vocês é exatamente isso. O que mudou naquela época do século XV foi exatamente a entrada do sétimo raio, que é o raio do ritual, caros ouvintes, o raio da organização, o raio da administração, é também o raio da magia, o raio, caros ouvintes, do trabalho coordenado, do trabalho realizado com método. E é exatamente essa a diferença do mundo atual, ouvintes, para o mundo antigo. Hoje nós temos um mundo que se estrutura cada vez mais, que se organiza, que se planeja, que executa metodicamente, ritualisticamente, métodos, projetos, que se organizou, que se industrializou, que sistematicamente o mundo atual educa as pessoas, as crianças, para que haja um melhoramento, para que haja uma elevação da humanidade. Então essa presença do sétimo raio, ouvintes, ela já tem cerca de 7 anos, olha, 7 anos, não, tem que pôr mais zero, não esqueça, tem cerca de 700 anos que está atuando no mundo e vai, caros ouvintes, ainda atuar durante muito tempo. Então essas energias, caros ouvintes, ciclicamente elas circulam dentro do processo da humanidade. Então nós podemos falar bem rapidamente, ouvintes, sobre os sete raios, para que vocês entendam muito basicamente o que eles representam, e nós já vamos apresentá-los juntamente com os seus símbolos e também, ouvintes, com algo que demonstra exatamente a influência dos sete raios, não só sobre o reino humano, mas outros reinos da natureza, que muitas vezes nós achamos que são inertes, que são inúteis, mas que são expressões, ouvintes, das energias, como por exemplo o reino mineral. Há minerais, ouvintes, que estão ligados diretamente com aspectos dos sete grandes raios. Então o primeiro raio, ouvintes, cujo símbolo é o circo e cuja pedra é o diamante, ouvintes, é chamado o raio do poder. É o raio do governo, é o raio do militarismo, é o raio daqueles, ouvintes, que têm no seu espírito a ânsia de governar, a ânsia de liderar. E desse raio, caros ouvintes, são gerados grandes líderes da humanidade, e toda a ação, ouvintes, que exige liderança é uma atividade do primeiro raio. E todos nós, ouvintes, sabemos muito bem como esse primeiro raio funciona, porque sempre, caros ouvintes, na maior parte das situações, nós estamos seguindo algum tipo de líder. Mesmo que seja, ouvintes, o motorista do ônibus, o motorista do táxi, ou então o nosso cônjuge, a nossa esposa ou o nosso esposo, sempre tem alguém que lidera a família, sempre alguém que conduz o veículo, sempre alguém que é o professor, que é o patrão, que é o presidente, caros ouvintes, que é o primeiro-ministro, que é o chefe de Estado, que é o chefe do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, sempre ouvintes à figura do líder. Aquele que comanda, aquele que puxa as ações, que comanda a política. E nós vemos aí o sistema político como ele privilegia essa ideia, porque apesar de nós sermos, caros ouvintes, no nosso país, o Brasil, 190 milhões de habitantes, nós elegemos uma única pessoa para ser o presidente, e no caso atual, uma presidenta, uma mulher que é a presidente do Brasil. Por que que nós não confiamos, ao invés disso, que houvesse lá um conglomerado de sábios ou de pessoas mais experientes para governar? Porque a ideia, caros ouvintes, que deve haver uma pessoa, um líder que governa, é realmente essa ideia do primeiro raio, que essa ideia que vem a manifestar no nosso universo, que é o nosso sistema solar. Já o segundo raio, ouvintes, cujo símbolo é a cruz, ele é muito importante, porque se o primeiro raio ele é o poder, ouvintes, o segundo raio ele é a instrução, ele é o lado, digamos assim, que faz par com o primeiro raio, que é o poder, pois o segundo raio é o do amor, sabedoria. E aqueles que conhecem, ouvintes, profundamente esse assunto, sabem que o nosso sistema solar, ouvintes, o grande espírito planetário, que é planetário e solar, ou seja, do nosso sistema solar, que onde nós habitamos, como disse São Paulo, quando mencionou Deus, que nele nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Aqueles cuja consciência já foi tão fundo, dizem que o nosso sistema solar é do segundo raio. O espírito que preside a nossa existência aqui no sistema solar é do amor, sabedoria. Por isso que há tantas religiões, ouvintes, que são exatamente matizadas por esse raio, como o budismo, como o cristianismo, caros ouvintes, e muitas outras que existiram ao longo da história do ser humano nesse planeta. O segundo raio é o raio da instrução, ouvintes, é o raio da ação mental, da intuição, do amor que se propaga na forma de instrução. Já o terceiro raio, ouvintes, cujo símbolo é o triângulo, ele, né, e o segundo raio tem como pedra, caso ouvintes, esquecemos de mencionar, a safira, né, que na maior parte das vezes é uma pedra azul, mas que há também vertentes amarelas ou bem brancas, como um cristal de rocha. O terceiro raio, ouvintes, que é o triângulo, cuja pedra é a esmeralda, é o raio da filosofia, é o raio da mente, a mente superior. E esses três primeiros raios são muito importantes, porque são chamados raios de aspecto. Eles estão ligados muito fortemente à Trindade divina, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou à Mãe. O terceiro raio, que é filosofia, é atividade intelectual, ouvintes, é pensamento abstrato, e ele atua muito fortemente no ser humano. Porque humano, ouvintes, é aquele que pensa, é aquele que sabe realmente atuar de uma forma consciente. Então, os três primeiros raios, eles são importantes nesse aspecto, ouvintes, porque eles comandam exatamente as três energias principais do nosso sistema. Já do quarto raio em diante, ouvintes, nós temos os raios de manifestação. Sendo que o quarto raio, ouvintes, cujo símbolo os nossos queridos irmãos maçons conhecem muito bem, que é o símbolo do esquadro que repousa com um compasso sobre ele, né? O compasso e o esquadro entrelaçados, ouvintes, representando exatamente o que significa o quarto raio. Porque o quarto, ouvintes, é o meio do caminho entre o primeiro e o sétimo. Porque sete é um número ímpar, então ele não tem uma divisão perfeita. Mas no quarto raio é que as forças superiores e inferiores se equilibram. E a pedra desse quarto raio é o jaspe. Então se diz do quarto raio que ele é o raio das artes, ouvintes, onde o inferior e o superior e o inferior se equilibram através do conflito. E é exatamente isso, caros ouvintes, que os artistas, que aqueles que tentam embelezar, que tentam transformar o nosso ambiente em um lugar mais aprazível, apesar de toda a dificuldade disso, ouvintes, é no quarto raio, o raio artístico, que pelejam aí aqueles espíritos, aqueles seres humanos que têm dentro de si essa característica do quarto raio. E a partir daí, ouvintes, nós temos uma imagem, né, refletida do que são os três primeiros raios, né? O quinto raio, cuja pedra é o topázio, né? Ele é, por assim dizer, uma imagem do que seria o terceiro raio no mundo da manifestação. Pois se o terceiro raio é a filosofia, ouvintes, o quinto raio, cujo símbolo é a estrela de cinco pontas, né? O quinto raio é o raio da ciência, caros ouvintes, do pensamento concreto, do pensamento analítico, daquele pensamento que retém conhecimentos, que analisa, que discrimina, que usa a memória, que usa os poderes da mente para investigar, para perscrutar, ouvintes, a existência e a matéria. E o mundo hoje tem muito dessa energia, ouvintes, que se manifesta muito pela própria ação do sétimo raio, que demanda muito do quinto raio. Já o sexto raio, ouvintes, cujo símbolo é uma flor, muitas vezes descrita como uma flor de quatro ou de seis pétalas, que nós muitas vezes podemos ver representadas nas grandes catedrais, nas igrejas que têm uma inspiração mais profunda nesse conhecimento, esta rosa de seis faces, né, de seis pétalas, representa o sexto raio, cuja pedra é o rubi. E o sexto raio, ouvintes, é o raio da devoção. É uma imagem, caros ouvintes, mais pronunciada na matéria como uma imagem do que viria a ser o segundo aspecto, o segundo raio, que é o amor-sabedoria, se manifesta aqui no mundo como devoção, como a manifestação emocional da fé, da crença, caros ouvintes, que é realmente muito poderosa, porque atua muito fortemente no nosso campo emocional. Então o sexto raio, que durante 2.200 anos atuou no mundo, ouvintes, gerou muitas e muitas religiões devocionais, como o judaísmo, como o cristianismo, como a religião muçulmana e tantas outras religiões que são marcadas pelo devotamento dos seus fiéis. E finalmente, ouvintes, o sétimo raio, cuja pedra é aquela maravilhosa pedra roxa, caros ouvintes, violácea, violeta, que é a ametista, tem como símbolo esse controverso desenho, que é, ouvintes, a suástica. Porque a suástica, caros ouvintes, ela representa uma cruz em movimento. Então, o segundo aspecto, que é o aspecto filho, que é o aspecto amor, sabedoria, que é a imagem, o símbolo mais clássico do sol com a sua geração da matéria, a suástica, ela é uma cruz que se movimenta tanto para a esquerda como para a direita. Então, os braços nos segmentos finais da cruz indicam que o sétimo raio, ouvintes, é o raio do ritual, é o raio da organização, é o raio da ação continuada, organizada, que nós vemos atuando no mundo há cerca de 700 anos e que tem como mestre o grande Conde de Saint-Germain, que é a força espiritual, ouvintes, desse grande desenvolvimento do mundo, principalmente no Ocidente. Então nós temos aí, ouvintes, estas sete forças, e cada um de nós, ouvintes, seres humanos, temos na nossa chispa divina muito pronunciadamente um desses sete raios. Mas cada um de nós, ouvintes, deve desenvolver, obviamente, os sete raios. Temos até aqui uma imagem das sete pedras, caros ouvintes, dos raios, né? O jaspe do quarto raio, o rubi do sexto, a safira do segundo, o diamante do primeiro, a esmeralda do terceiro, a ametista do sétimo e o topázio do quinto. E também duas outras pedras que têm a ver com planos espirituais, a turquesa, que tem a ver com os reinos angélicos, as hostes angélicas, e a opala, que tem a ver com a energia feminina da Mãe do Mundo, de Nossa Senhora, ou de Isis, ou de Kuan Yin, como conhece a religião chinesa. Estas sabedorias, ouvintes, elas existem em todo o mundo. E quem sabe um dia nós vamos estudar mais detidamente esses temas aqui no nosso programa. Mas o que vocês têm que manter em mente, ouvintes, nesse assunto dos sete raios, é que dentro de nós habita essa chispa divina que tem um desses raios como predominante. Mas, ouvintes, as experiências do mundo, nós temos que atuar secundariamente em todos os outros seis raios. Então nós podemos dizer que um indivíduo tem a mônada, a chispa divina de um raio, mas ele tem um segundo raio preferido, tem um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto e um sétimo. Nós temos as nossas ações num sete raios. Então, obviamente que há um raio preferido para cada um de nós, e obviamente alguém vai acabar mandando uma pergunta aí: como que nós fazemos para descobrir qual é o nosso raio, ouvintes? É preciso realmente meditar muito, ouvintes, para se perceber, se autoconhecer qual é o raio predominante nas nossas vidas. Isso se confunde muito, muitas vezes, com o aspecto do signo solar do indivíduo. Então, saber, ouvintes, exatamente qual é o raio da nossa mônada, nós só vamos saber isso quando nós estivermos frente a frente com ela, quando nós, naqueles momentos sublimes da iniciação, nós estivermos, ouvintes, frente a frente com o que nós realmente somos. Então, nós temos o raio principal, mas temos, ouvintes, os raios subsidiários que afetam muito a nossa vida. E, ouvintes, o tempo realmente está se esgotando. E agradecemos muitíssimo a oportunidade de estar aqui a serviço de vocês, tratando desses temas tão interessantes. E recomendamos a vocês, ouvintes, a leitura do livro do Ernest Wood, Os Sete Raios e o livro do Geoffrey Hodgson, Os Sete Temperamentos Humanos, que vão esclarecer, vão aprofundar para vocês aí essa temática dos Sete Raios, a qual todos nós ouvintes estamos ligados. Nós não podemos fugir desta influência. E convido, caros ouvintes, a todos vocês para uma vez mais nos unirmos, fazermos aqui a última vibração, agradecendo a audiência, o prestígio, o carinho de vocês, ouvintes. Vamos nos unir, ouvintes, fechar esse trabalho que começou com uma meditação, com mais uma vibração, agradecendo a Deus nós estarmos aqui com saúde e com energia, ouvintes, para estarmos estudando, pesquisando e trabalhando, ouvintes, assuntos profundos da espiritualidade. Vamos, ouvintes, à nossa última vibração. Aproveitando, ouvintes, esse tema dos Sete Raios, vamos, ouvintes, uma vez mais nos interiorizar, fechando os nossos olhos, buscando uma vez mais a conexão com a nossa chispa divina. Vamos sentindo o nosso batimento cardíaco e visualizando dentro dos nossos corações aquela força, caros ouvintes, aquele ponto de luz que está ligado em nós, a própria divindade. Deus habita o coração do ser humano por meio desta testemunha da sua glória, que é este ponto luminoso dentro dos nossos corações. Visualizemos essa luz brilhando dentro dos nossos corações, sabendo, caros ouvintes, que ela tem uma cor, uma qualidade, um atributo especial que ela ganhou desde o começo da nossa peregrinação, que é o seu raio específico. Façamos brilhar sobre todo o nosso corpo essa luz, interpenetrando todos os nossos órgãos, iluminando todo o nosso ser, que a luz que vem do nosso coração ilumine a nossa aura, se propague ao nosso redor, iluminando o caminho da evolução que nós vamos percorrer. Aproveitemos este momento solene para compreender, para internalizar e realizar, ouvintes, o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser, a chispa divina que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes. Muito obrigado uma vez mais pela presença, audiência de vocês. Esperamos nos reencontrar aí nas próximas edições do nosso programa, atendendo sempre que possível as perguntas, os temas sugeridos pela nossa audiência e sempre trazendo aqui para vocês os temas da espiritualidade, do ocultismo e do esoterismo, ouvintes. Então, deixamos vocês agora com a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, para a qual também agradecemos sempre a presença de vocês, ouvintes, convidando a todos para programarem aí o nosso playlist. está aqui do meu lado, aqui o computador que tem aqui mais de 70 mil músicas aqui à disposição de vocês. Então, ouvintes, a todos vocês, desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso e nos despedimos, ouvintes, com maravilhosas energias dos sete raios, com um forte, um fraternal, um caloroso abraço, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.